Under the bridge. Parou Gabriel. É uma ponte desiludida, disse ele. É um pier, uma ponte desiludida que não se completa, não atravessa, ou não atravessamos. Somos pontes? Mas a ponte é sobre o mar, mas não posso chegar lá por esta ponte desiludida. Vai, vai, vai, vai se desiludir, os casais sob a ponte desiludidos já no fim, iludidos já no começo, mas a ponte é sólida de madeira de lei, resistente aos incisivos lampejos do mar que castiga insistentemente suas pernas, ondas após ondas, ressaca após ressaca, e a ponte lá, um pier na verdade, por isso mesmo desiludido iludido de Dudu nem eco dá. Sem reverberação na ponta de areia ali, esconde do zunderte bride, olon, olon, ouvindo a canção na tentativa inusitada de impedir a eminente desilusão. Ressaca. Caminha pela areia, sempre em direção, já tinha planejado, sabia era caso pensado segue na direção. Ela vai sempre, era caso pensado, acompanha a direção, mas pensa na ilusão. Ou melhor, sente a ilusão. Caso pensado. Caso flagrado. Caso forçado. Caso solucionado. Caso ilusório. Caso de novo. Caso não chova. Caso escorra. Caso ele aceite. Caso ela peça. Caso a maré baixe sob a ponte desiludida e o pier no caso. Estaciona o carro, ela desce, ele desce. Cada um pela sua porta, sorte haver pelo menos duas, caminham em direção à areia, branca areia que seus pés irão pousar suavemente passo a passo num ritmo lento, sentindo a atração suave das pequenas partículas arenosas, brancas, suaves. Massageastes? A brisa, sempre a brisa serena no rosto amena, refrescante, diminuindo sensivelmente a temperatura corporal, diminuindo os ânimos acirrados, diminuindo os ódios, aplacados temporariamente seguindo a caminhada. Sai com veemência, atropelados, atrapalhados, insustentavelmente pesados, indispostos e tensos com pressa para atravessar, o carro espera vazio desligado insensível. Vrum, mum, motor a pleno nas engrenagens. As engrenagens partes gens dos encaixes lubrificados nos mínimos detalhes pequenos rebites milimetricamente. Métrica abre encaixa movimenta vira solta se levanta vira brequim lubrifica novamente sempre. Uma única peça fora do lugar e o sistema falha. Não mais reboque recorte sai do controle. Somos pontes? A ponte começa aqui. Três pontes, passa três, passa quatro, ponte velha, ponte queimada, ponte nova, ponte preta, sólida construída com materiais sólidos, com arquitetura sólida, com pilares sólidos, concreto protendido de aço sólido. O casal resolve suas transponíveis desilusões sob a ponte desiludida, segundo o senhor, mas não observam o omelês que ali mora. Todas as soluções estariam naquele omelês. Elucidando todas as aparentes incongruências, ausências de sentido, desconexões de tratado, se observado a origem do fato. As pimentas quentes e vermelhas não se restringem a Chile.